Após 2 mil pés, direto Conde, acho que na MS2, F4. Federal. 01, chama agora o centro Recife. 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 25139, muito obrigado, boa noite. Boa noite, alternada 133 decimal 95, bom voo. 95, obrigado. Go on to 4 right, it's a copy. Flight 4 copy. It's clear to Maceo, flight level 350. Runway 10, Puka, departure at Acaju transition. F departure turn it left via Upper Zulu 17. Skulk 5441 and frequency at 20, the small 8. Maceo. On flight level 350 via up to 17. 185.10 with the left turn, performing Puka transition Aracaju. The focus 5441 and the march control at 20.80. Protegimento correto, chama ah, it's correct, sir. Come when you are ready to push back and set up. Gate 02. Marshall, you call for push back. Para o Tactico 9082, 71 a bordo, 330, alternando Fortaleza. Contorno a parte Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1018, tem bom voo 9082. Parte Índia Alfa, espera 1805, voo 9082. 18.95. 18.95, 9082. 9810, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 400. Decola da 1-0, cobre perfil da saída da Euler W10, intercepta para o Whisky 50, conforme após decolagem, curva direita. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. 12-6212, vento 1-30, grau 59. Vive ponto 63-6212. Leva P10 a Peruísque Aerovia, Peruísque 50, conforme a rota do plano. 5436 é o transponder, 1208 o controle. Contagiamento correto, chama quando pronto para o posto 73. Trabalhei, obrigado. Rio 5972, vamos à cópia. A cópia 5972. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda Irume, onde intercepta pelo November 857. Aciona 5432, controle 120, decimal 8. 363. 363, 2-4. Firmo. Autorizado para Guarulhos, Serra Bravo Golf Romeu, nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda Irume, onde intercepta era para November 857. Após a colagem, curva à direita. Aciona 5432 e o controle 120 decimal 8. Gente, o Rio 5972, saída da Euleda após Irume, após uniforme WISC 857. Decola com curva à direita da pista 10, controle 120 decimal 8, transponder 5432. O Rio 5972. O nível é, é o 360 e o controle 1208. Me chama quando pronto para o push no pátio 3, Rio 5972. Então, desça para o nível 050, vou para onde Itap para a chegada a mais. Gente, da presente aprovando Itap descendo para o nível 050, identificou o 2224. Livrou na Delta, 6212. 6212, sol aos 42, vira direita, chama 121 no lado sul. 219, alô, né? Boa noite, 6212. Prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, prossegue, 6212. Guarulhos com 4 horas e 16 de autonomia. Segue em frente em Via Alfa, ponto de espera 1185, altímetro 1018, tem bom voo. Obrigado, ponto de espera 1895. Oxana 6212. Na escuta, prossiga. Eu prossegui via Alfa Kilo. Pátio 3, a posição é 5 Romeu no pátio 3. Alfa, Kilo, 5 Romeu a posição. Boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída Puca Transição Caju para o nível de voo 370. Suba via Puca Caju para o 370, gol 9082. Tal 9973, até o ponto de espera, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 62 anéis. Autorizado a alinhar e decolar, 9973. Ok, 0612 agora vai decolando 0, é isso? Ok, táxi livre então, chame para o cruzamento da pista 117. Autorizado, cruzar a pista, táxi via Mike, Lima, na Lima chama o solo 129 para cruzar a pista. Voo 9082 autorizado pelo Centro Recife, está presente no Adriano Aracaju. Voando direto Aracaju, voo 9082 já. Já estou, 9284, aguarde com a coordenação com o controle Aracaju para a descida. Bravo, Pro. Uniforme Zulu 10, Santa Albaté. 4.55 milhas, Nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju em 120, decimal 3, para descida. 5972. A rota seria para Guarulhos. Então 3600, controle Salvador. Sendo identificação de sua via chegada a Mário para o nível de voo 050. Boa noite. Uma boa, descendo via Mário para o 050, veja a possibilidade de voar de táxi. Autorizado, na presença do voador de estado, tá 3600. Estado autorizado, 3600, muito obrigado. Entra na posição posterior para o SPEC. Acionamento executado, me chama como pronto para o PUSH, 9890. Derretando Delta, contorno ao pátio, me chamando através do 612. A Sarento 2224 está autorizada para o procedimento LSF Flip, chama 0, desça para 2, no 100, altimetro no 0, no 8, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, 1018, autorizado ao final do X-Ray, vai reportar estabilizado, 2224. Controle Salvador, boa noite, Sideral 9973, decolou, cruza 3300. Sideral 9973. Boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída árvore, transição elefa para o nível de voo 360. Árvore elefa direto para 360, 9973, poderia voar direto elefa? Three on board, endure 2 hours 20 minutes, and alternator 14 Salvador. Approved taxi via engine alpha, hold point 118 decimal 95, can 8 on 0 1 8 to 1135. Registration 1018, taxi via engine alpha and hold charge 118 decimal 95, go 1134. Delta Tango Delta, segue o tráfego da Azul. Posição, segue o tráfego da Gol via engine alpha. Guarda no ponto de espera 118.95. Pode sim, obrigado. Salve, Godini, Gol 134, and hold short 1810, ready for takeoff. Gol 1134, clear to line up and take off, the wind is 130 degrees, 6 knots. Clear line up and take off, runway 10, go 1134. Azul 4959, serviço radar encerrado, 5, 7 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 140, chama agora o controle Ilhéus, 120, 1. 140, 120, 1, chama agora com o controle Ilhéus, 2149, já. Vassoura Azul, 2774, 43, pushback atrás. 2774, coordeno com a equipe de som, tráfego da Rio já iniciou o push no setor. Se eu tiver condições, segue o critério em coordenação com a equipe de som, ok? Sente, 2774. Salvador Departure, voo 1134, good evening, passing 1800. 1134, read the contact on departure, climb to pack level 350, Puka Departure, Caju Transition. Puka Departure, Caju Transition, voo 1134. Federal 9973, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 2 mil frente, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. Para 2 mil autorizado a sinal, reporte estabilizado, livre da restrição em TAP ou mantém a mesma? Está livre da restrição vertical em TAP, o 3600. Livre da restrição vertical, 3600. Então, certo, o Delta decola os 55, chama o controle 120.8. Controle 208, boa. 208. 208, boa. Bora de controle Salvador, tá 3152, informação Vita. Tá 3152. Boa noite, controle Salvador. Pela identificação, desta via chegada Mare, para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 018. 50, via Mare. 3152, é possível cortar a chegada? 3152, está presente, foi direto em TAP. TAP, está 3152, TAP. Passarei 2224, chame agora a torre em 118, decimal 9. 1895, boa. Boa. Salvador, Papa Romeo Serra Tango Delta, transporte de ferro. Papa Romeo Serra Tango Delta, boa noite, contato radar na decolagem, sul para o nível 220. Está presente, autorizado voar direto Coral. Está presente, Coral 220, Serra Tango Delta. 190, torre 18.900. Muito obrigado, uma boa noite, um bom trabalho. Boa, até a próxima. Rio 5972, escuta? Escuta, Coral 72. O centro autorizou a rota Brasil 10 Tabaté. Vou pagar uma nova cópia para o senhor, ok? Gente, 5972. O Rio 98 Novelo para o táxi, está com 2 a bordo, alterna com fins, com 4 horas e 5 de autonomia. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 11895. Altímetro marca 1018, tem bom voo, Rio 9810. Ok, 9810, autorizado Alfa, ponto de espera 1895. Obrigado, boa noite. Boa. Rio 5972, permanece Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, Dael, Leda Motiva, é a saída. Após decolagem em curva direita, intercepta Perzul 1-0, Taubaté. 5432 é o código e o controle 1208. Sente o Rio 5972, saída da Leu, Dael, Leda Motiva, decolado da 10, vai decolar da 10. Após o uniforme Zulu 10, Taubaté. O controle é 120.8, transponder 5432. Muito obrigado. Aero nível autorizado é o 360. Gente, nível 360, chamaram a parafuso de acionamento. Gente. O Sincronal 72 para puxa de acionamento. Codérico, o tipo de solo após a passagem do ATR, a causa sem livre puxa no táxi. Gente, após a passagem do ATR, Sincronal 72, em coordenação com o solo, está livre puxa no táxi. Salvador, boa noite, Azul 27 no 3, nível 140, informação Victor. Azul 27 no 3, controle Salvador, acendo identificação. Ficou 27 no 3? Azul 27 no 3, contato radar, 62. Ilhas, Nordeste de Salvador. Está autorizado a chegar da Ponce, está presente com o Flor de Ponce. Chama no ideal descida. Ajuste o altímetro no 018. 018, chegada da Ponce, estava no bolso, vai chamar para descida, 2703. Tudo bem. Após a passagem do ATR, ali mantém cabeceira 10, 9890. Boa 134, contact now Recife Center 126, decimal 85, sinconable 125, decimal 45. 126, decimal 85, confirm the second of shipping. Second one is 125, decimal 45. 125, decimal 45. Good night. Good night, bye. Thank you. Localizando os Arroncampos, 3600. São 3600, chama agora a turma em 118, decimal 9. 18 mais 5, obrigado, boa. Posso. 4 solos 21, táxi direito 1219, só. Vibrando 219, passageiro 224, boa noite. Salvador, uma boa, TAN 3600, uma final de S, visual com campo. Gente, 3600, continue a aproximação, aguarde direção em pouso. Vai se cortar. Rio 9810, autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 5 lá. Isso é colagem, 1 a 0, 9 a 8, 1 a 0. Viva, ingressando pelo aquilo? Afirmo. 2 a 0, 3. 1 a 0, pronto. Azul 27, 7, 4, mantenha o ponto de pé. Vai manter, 2, 7, 7, 4. 4. São 3152, está autorizado a final do procedimento LS X-Trip. No 0, desce para 2 mil pés, altímetro no 0, no 8, reporte estabilizado. 2 mil pés, descendo para 3152, LS X-Trip. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 9890, passando 3.000 na sua escolha. Rio 9890, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída da El, transição PDEV para o nível de voo 400. Dael, Leda, PDEV para o 400-9890. Possibilidade de aprovar Leda? Autorizado, apresento voo direto Leda, o Rio 9890. Autorizado, Leda, grato, 9890. Controle Salvador, boa noite, 4107. Azul 4107, boa noite, controle Salvador, sem identificação, desta via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 0018. Aqui é 0018, estando via, até 0074, autorizado, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 190, 2774. Solo Salvador, C3600, lição a boa. P00 boa, procede Alfa Juliette, vai para remota 103 no pátio principal. Alfa Juliette 103, C3600. Azul 9908, boa noite, assina identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 018. Via Mário para 060-1018. Azul 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 180. Via Coral 180-2774. 774, decola 06, controle 120, decimal 1. 2713. Azul 2713, desça para 3.000 pés, para 4.000 pés. Ajuste o altímetro no 018. Para 4.000 pés no 018, 2713. Correto. Rio 9890, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo Whisk. Passando nível voo 150 para o nível de voo 220, Mike Uniforme 2. Caso necessite desvio, faça o desvio pela esquerda. Positivo, conforme tem o traço no ticket, 98190. Ente Rio 9810, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterne 133 décima 1, 95 tem um bom voo. Ok, 251 alternado 1-3-3-9-5. Obrigado, bom trabalho. Azul 2713, operação para final do procedimento LSX-Way, curva esquerda, proa 230, limite 235, limite com a nossa proa por 25 milhas. Esquerda 235, limite 25 milhas nessa proa, 2713. Estabilizado de LS, está 3152. Está 3152, chama agora a torre 118, decimal 95. 1-1-8-9, pode confirmar o decimal? Decimal 9-5. 1-1-8-9-5. Azul 4-1-0-7, está autorizado a final do procedimento LSX-Y-0, desça para 2-1-3, altímetro no 0-1-8, dá presente voo e Duna, reporte estabilizado. Ok, Duna 2018, encontrar estabilizado 4-1-0-7. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3152, estabilizado LS X-Way, na chave travada. TAN 3152, ciente, aguarde autorização de pouso. Azul 6908, desça para o nível 050, reduz a velocidade 2209. 2 decola aos 10, chama o controle 120 decimal 8. 1208, 5972, boa. Controle boa, Rio 5972. Rio 5972. Boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída da El Transição Mote, vai para o nível voo 360. Da El Mote na 360, 5972. Azul 2713 é autorizado descida para 310. Altímetro 1018. 3 mil pés no 018, 2713. Seu 5972 dá presente autorizado voar direto Leda. Direto Leda, 5972. Então, 3152, solo 1 no meio, autorizado táxi, pode manter, me escuta? Via Alfa, chamante da Juliette. Me escuta, Alfa, antes da Juliette vai chamar, tá 3152. Azul 2713, agora esquerda proa 210, limite localizador. Esquerda 210, limitado pelo LOC 2713. Só confirmando, descendo para 3000 por enquanto, 2713, vamos ver? Correto, 3000 pés. 2713. Autorizado de esquerda, portão 2. Autorizado, Juliette, portão 2. Tá, 3, Azul 6908, desça para 4 mil pés, sob vetoração, mantenha presente, pro limite do localizador. 1000, mantenha limite localizador, 6908. Estabilizado 4107. Azul 4107, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Papá Romeu Serra Tango Delta, controle. Papá Romeu Serra Tango Delta, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Azul 2713, desça para 2 mil pés, altímetro 1098, aguarde o vetor final. 2 mil pés, 1098, aguardando. Vetor final 2713. E livre pouso, pista no zero. Vento 120 graus, vento 12 anéis. Ok, livre pouso no zero, 4107. Azul 2713, está autorizada para o nosso procedimento LS-76, pista 10. Para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 145, repórter estabilizado. Esquerda 145, repórter estabilizado no localizador 2713. Azul 6908, desça para 3 mil pés, altímetro 1098, reduz a velocidade 1809, aguarde o vetor final. 3 mil, aguardando. Eu 5972, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 1251-3375-5972 1-3-3-95, obrigado. Azul 6908 para o localizador, direita para o 060, está autorizado a final do procedimento LS X-Way, desça para 2 no frente. 2000, vai ser localizador, Azul 6908, reporte estabilizado. Estabilizado o visual. Apisco o trava, FM 2703. Azul 2713, agora turma 118, decimal 95, bom pouso. 895, boa. Salvador, Rio 5972, tem a frequência alternada, negativo, questão em ambas as frequências. Enter. As frequências 125, décima 1 e 133, décima 95. Tenta em 128, décima 8. Caso negativo, retorna a frequência do controle. Ok, irá tentar, a gente chamará se for necessário. 713, continue a aproximação, agora televisão em pouso. Suíça. Meia dúzia de milhas, Alfa Tango, step 2. Azul 4107, solo aos 19, táxi à direita, via Alfa, chameante a Juliette, mantém a escuta. Mantendo a sua escuta, táxi via Alfa e reportando para a Juliette, a sua escuta. Azul 2713, vento 1, 20 graus, 5 graus, autorizado pelo pista no vento. Repouso no 027 no 3. Azul 6908, chama agora a torre em 118, decimal 9. 1895-6908. Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, continua a aproximação, vai televisão em pouso. Azul 4107, antes da Juliette, guardando esse seu destaque. Azul 4107, autorizado esquerda, portal 9. Esquerda para o portal 9, Azul 4107. Azul 2774, autoriza por hoje aí, né? Parte com a relação. 2713, somos 22, táxi à direita, via Alfa, Kilo, vai pro pátio 3, posição 5 Lima, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, 5 Lima, ciente. Vai 908, autorizado o pouso do pistão no zero, ventura 30, grau 59. Fiz o pouso, sim, Azul 2774 ainda negativo contrato com o controle de alça, sem ver se o radar encerrado, 5 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 180, chama agora o controle Ilhéus em 120.1 e solicita direto ao mesmo. 6301, obrigado, boa noite. Bom. Azul 6908, no solo 24, táxi à direita. Vai estar com a Alfa aqui no pátio 3, na minha escuta. Alfa, ok, né? Alfa aqui no pátio 3, na minha escuta. Alfa aqui no pátio 3, na frente do Brasil, minha rapera. Controle Salvador, boa noite, voo 1098, centro da Victor. Bono 098, controle Salvador. Sem identificação, deixe a via chegada a Mário para o mesmo voo 050. Ajuste o altímetro no 018. Mestre ao 050, via Mário, o Salvador, boa noite ao passarelo 2228, conquista nível 180, ciente da informação antes. 2228, conquista 180, ponto 4. Próximo. Autorizado para a vitória da conquista, nível de voo 180, decola da 1-0, curva direita no perfil da água, Arelé, com Arelé por Pelô, e após conquista. Acione 5452 no transponder, o controle 20 nesse modo 0. Autorizado 180, conquista, decolada 10, curva direita, arbor, elefa, uplor. 5452, 1208, passaria 2228. Deixei 28, correto, Xander, pode ir pronto, deixa aqui. 3, a posição que eu tenho de prevista é a 3 Lima. 3 Lima, obrigado. Salvador, boa noite, com 1868, autorização para Aracaju, nível 230. Boa noite, 68, Aracaju, 230, pronto, Fábio. Prossiga. Autorizado para Aracaju, nível de voo 230, V-Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, após Aracaju. 5455, transponda, 208, controle. Autorizando Aracaju 230 pela Golfa 677, decolando 0, com cola esquerda na saída da PUC. Aracaju 5455 transponder, poderia repetir a frequência do controle? Da PUCA Jama, após Aracaju. PUCA Jama Aracaju, e a frequência? Aracaju me pronto, especialmente. Frequência do controle, por favor? 2-0, 80. Obrigado. Salvador, 1-1-7-0, boa noite, informação alfa, atualização Campina Grande. 1-7-0, Campina Grande, 3-7-0, pronto para 4. Vamos para a cópia, 1-7-0. Sabe? 2000 pés, 22, vai reportar estabilizado, 098. Controle Salvador, boa noite, voo 1972, gente da Alfa. Voo 1972, boa noite, controle Salvador, acendo a identificação, desta vez chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1018. Negativo, chegada Mari 050 na 098, voo na 972. 170, corre a chama e pronto, puxa o funcionamento. Não, pronto, puxa o funcionamento. 8, portão 1 para puxa acionamento. 01 autorizado, chamou táxi. Chamou táxi. Azul 4221, no Alfa confere com PINS 360, pronto para foto. Autorizado para com PINS 360, nível Pedro 21. Decola da 190, curva direita no perfil da árvore, eleva. 545000 transponder, 1208, controle. Correto, chega quando pronto no máximo.